Dois rotores de cerâmica, tração nas duas rodas, freio antitravante, controlado por computador. 1200 RPM, 200 cavalos. Quer experimentar, Tetsu? Andando, moçada! Adaptei a moto pra mim. Você não vai conseguir dominá-lo. Mas como é que você aguenta andar nessa porcaria, hein? Tá aguentando. Se acha que é capaz, roube uma grande pra você. Começando mais um Dollar Cash. No episódio de hoje a gente vai comemorar os 100 caches com a Akira de Katsuhiro Otomo. Eu sou... Cacete, Alex? Puta! Não, microfone, que essa tuberculose... Eu acho que ele escolheu a dedo, tá ligado? Acho que ele ficou se segurando pra soltar. Eu sou Kako Ramone, o Katsuhiro Otomo previu as Olimpíadas em Tóquio em 2020. Eu sou o Paulo Icari, não sei o que dizer. É nice. Eu sou o Luigi e finalmente assisti. É, aleluia, verdade. Irmãos. Amém. Aleluia, hein? Eu sou o Azrael e ver o cara que faz o Kevin Supernatural como Kaneda me deixou muito feliz. Eu sou o João e só pelo estilo eu vou chamar todo mundo de diminutivo esse cast. Chamando o quê? Diminutivo. Oi? Nossa senhora, que merda. Ainda bem que tem tudo a ver com... Eu quero ver você conseguir chamar... Tem uns aqui que são desafiadores, hein? Paulo, beleza. Luiz, beleza. Agora, Azael, eu, Caco, é meio estranho. Alexinho, Azaelzinho, Luizinho, Caquinho. Eu vou querer ver hoje. Semana todo mundo chama do Caco de Caquinho. Caquinho. Ai, Caquinho. Puta que merda. Aqui é o Alex. Deixa eu ver quem se apresentar. É, pior que eu também não tenho apresentação, então vai... Pô, vai de e-mail, chama, né? Aqui. E-mail. Porra! Toma no cu! Ah! Chegou o correio! Está começando mais uma sessão de vídeos e comentários do Dollar Cash, o Dollar Cash número 100. A primeira vez foi mais... Foi mais legal, né? A primeira vez legal, sempre mais legal. Tem que aproveitar, né? Sempre mais legal a primeira vez. É, felizmente. Ai, cara, viu? Pois é, pessoas do Dollar Cash número 100, eu tô feliz porque saiu Akira, né? Certo? As outras opções não eram tão felizes quanto Akira. E eu nem lembro quais eram as opções. Eu nem lembro quais eram as outras opções. Era Rei Leão. Rei Leão e Vidas ao Vento, do Miyazaki. Não, mas... Akira seria melhor. Akira de Katsuhiro Otomo. E como eu fiz no cast 50, que eu agradeci a todas as pessoas que participaram dos 50 primeiros Dollar Cash, eu quero agradecer às pessoas que participaram desses 50 últimos, né? Quer dizer, 50 últimos lançados, não 50 últimos dólares. Sim. Abraço especial pra equipe de sempre, né? O Paulo, o Luigi, o Kenjiro, a Yuki, Feio Kun que fez o nosso site, Feio Kun que apareceu aí nesse meio tempo dos 50, desses últimos 50 cash lançados. Feio Kun, brigadão mesmo, até hoje você... A gente zoa que você fez mais coisa que o Paulo. Um abraço pro Rafa, que tá tomando tiro lá em Israel. Chewbacca, Azrael Lima, o João, que tá no país canadense, nosso pequeno Hobbit, Abraão, nosso querido amigo e recém-chegado tio Phil, né? Colunista, novo colunista do DOS, que tá devendo uma coluna pra mim. Que gravou mais coisa que o Paulo esse ano. Que já gravou mais coisa que o Paulo esses últimos meses. Um abraço pro nosso amigo tio Phil, pro nosso amigo Evilazo, que participou do cast de protesto, certo? Sakura Kei e o Andrew, que participaram do cast de Reborn. né? Sakura do AFS, o Andrew do Porrada Cash. Abraço pro Cabeza, que participou do cast de Novo 52 e Marvel Now. Um abraço pro Sanji, que participou do cast do X-Men vs Vingadores. E pro Sakura, que participou do Homem de Ferro e do Metrópolis. Então, um abraço aí pra toda essa galera. E pra mim, claro, que é o Ramon, participei de todos, editei quase todos. Não participei de todos, não participei de um. Olha aí. Teve um que você não participou. Olha aí, eu gravei 49, mas editei os 50. Ah, quem diria? Então, muita emoção, cara. Mas eu editei os 50. Ah, sim. Que na verdade nem são 100 casts, né? São mais. Sem contar com os japoneses. Contando o DollarCast, são 101, né? Porque tem o primeiro foi parte 1, 2 e 3. Ah, mas ainda assim é um só. Ah, mas são parte 1, 2 e 3, cada um. Vale como um. Cada um tem um post. É. Então. É verdade. Muito legal tá completando 100 casts. Infelizmente o Paulo não pode estar, né? O outro fundador, mas é a vida, o Paulo nunca pode estar. E a gente tá muito feliz, abraço pra todo mundo também que continua nessa jornada, principalmente nossos parceiros, né? O pessoal do Porrada Cash. Uhum. O pessoal do Projet X Podcast, tô esquecendo Projet X. É isso aí. O Conexão Animax, o Animaster Mangás. É isso aí. Colisão Nerd. É isso aí. E o Estação Geek, Colisão Nerd do Azel, né? Que participou desse cast com a gente do Akira. Acessem o Colisão Nerd. Uhum. Porque tem muitas coisas bacanas, muitas coisas legais lá no Colisão Nerd, principalmente novos vídeos. Eles gravaram um vídeo agora, o último vídeo que eles lançaram foi de nomes, adaptações de nomes no Brasil pra filmes americanos, adaptações ruins. Eu não vi. Ah, eu não lembro, mas a ideia é essa aí, cara, eu vi. Eu não lembro, mas a ideia é bem essa aí. Eles falaram, eles pegaram filmes que tem nomes legais em inglês e trouxeram pro Brasil e ficou um nome ridículo, tipo Se Beber Não Case. Ah, tá. Entendeu? Dando uma passada rápida no nosso parceiro do Estação Geek, a nossa parceria que a gente sempre vai ler uma notícia dos caras. A notícia que eu separei hoje já entra com uma pergunta se vale a pena, se os ouvintes querem cast desse tema. Que é que saiu o trailer da terceira temporada da Lenda de Korra. É, eu vi. O Avatar. Eu fiquei sabendo que vazou uns 4, 5 episódios, né, antes da estreia. Sério? Eu acho que sim. Eu não tenho certeza, mas acho que vazou. Isso é uma pena. Então, cara, a Lenda de Korra continua a história do Avatar, né? Do Aang, o mestre do ar, o dobrador Mijar. Uhum. Ah, as duas primeiras temporadas foi um mega sucesso pra Nickelodeon. E tá aí voltando numa terceira temporada. Só eu acho que o Aang tá a cara do Walter White, do Breaking Bad. Não é o Aang esse. É quem? Eu não sei. Do Aang. Eu não sei, eu não vi a Lenda de Korra. É o filho do Aang? É, o filho do Andy. Tá, whatever, ele tá a cara do Walter White. Say my name. Por falar nisso, uma boa série, eu recomendo vocês assistirem. Tanto a primeira, a trilogia inicial, quanto essa agora. E aí, vocês acham que vale a pena ter cast de Avatar? Coloca aí nos comentários o que vocês acham. Certo? E Avatar, ainda de Korra, terceira temporada, está previsto para 27 de junho, semana que vem. Certo? Certo. Então, bora lá, a gente tem comentários pra ler do Cash 88 Histórias Desgraçadas. Mandar um abraço para o Lince, que ele disse que... O primeiro comentário, ou ela disse, eu não sei, tô em dúvida até hoje, que o Menino e a Árvore, uma história de amor melhor que Crepúsculo. Vai se ferrar. Falou? Isso já é história velha, não dá, velho. Vai se ferrar. E ele também falou aqui pra gente gravar o Cash Game of Thrones. Então, rapaz. Game of Thrones é um tema que eu queria fazer há muito tempo, mas assim, acho que... Quantas pessoas devem ter lido Game of Thrones dos dólares? 3? 4? Lido? É, mas só fazer da série, né? Então, mas se a gente for fazer a série, a gente tem que passar pelo livro e naturalmente. É tipo falar de Senhor dos Anéis e falar do livro. É, isso é verdade. Eu, por mim, eu não lia, não. Só é meio bíblia, né? É muito grande, né? É uma bíblia. Então, né? É um pouquinho grande, mas é muito legal. E, cara, eu gosto muito do Game of Thrones. Eu fiz um post bem maneiro agora com... Se vocês quiserem visitar minha coluna, visitem minha coluna, pessoas. Dá uma olhada lá na coluna. E falando em coluna, rapidinho. Eu tô voltando com o Cinefilogia, nosso antigo podcast. Só que em formato de coluna, sempre postando sobre um filme novo. Eu falei sobre O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança. E a gente tá com nova atração também, né? Eu não posso esquecer. Que é o cast do Tá Crazy. Finalmente saiu, né? Porra, finalmente, cara. O cast do Tá Crazy, pra você que tá perdido no site do Dollars, ele tá ali na lateral, bem abaixo do vídeo de destaque, pra eu arranjar um espaço melhor pra ele. Mas tá bonito ali, ele arranjou um espaço de destaque maneiro ali pra ele. É, ficou legal. Ele nem tira o Dollars e tem um espaço só pra ele, ficou maneiro. É, ficou da hora. Ficou muito bom. Então, sempre atualizando... sai todas as quartas, certo? É, quarta e... quarta e quando der o vídeo, não assista. Eu que dei a ideia, não lembro lá. Então, todas as quartas, domingo do Lorecast, como sempre, as quartas aí, o Otacrazy, o Otacash, o OTCcash. OTCcash já existe, né? Eu acho que sim, pô. E né, a gente tem um comentário do Pedro da Silva. O Pedro da Silva já contou metade dessa história no cast. Agora eu não lembro se foi de História Desgraçada Azul ou se foi do Alto da Compadecida, porque tem a ver com o Alto da Compadecida. Ele tava ensinando, vejam só, ele tava ensinando lá pela oitava série uma peça, acho que era o Alto, por isso que eu lembro. E no meio da peça, o microfone de todo mundo parou de funcionar, só não o dele. E o personagem que ele tava fazendo, ele era tipo um micro personagem, ele tinha uma história bem pequena. E tal, ele fez a parte dele e ele terminou contando a história. Que é, ele ficou tão nervoso na parte que ele falou que o personagem dele, ele tinha que dar um pisão no chão, no palco, entendeu? Uhum. Ele ficou tão nervoso na hora que ele deu um mega pisão. Foi pum! E devia ser um palco meio vagabundo, tipo aquele do Seu Madruga no Festival da Boa Vizinhança. Uhum. E o palco cedeu. Olha aí. E toda a galera que tava em cima do palco teve que ir correndo para o hospital. Ou seja, o micro personagem de merda, o único que tinha microfone, meteu o pé na parada, derrubou tudo e todo mundo foi pro hospital sendo cancelado o sarau. Olha o nível de... Isso é uma história desgraçada, velho. E é o nível de má infraestrutura de uma escola, né? Porra, no país. O Seu Madruga que fez esse palco, cara. É, velho. O palco do Festival da Boa Vizinhança. Antes de você apresentar o Chaves com o Corre Arrependido. É. Claro que a peça que ele estava acenando era do Chapolin, cara. É, eu sei disso. Claro que é o arrependido. Suas orelhas tão fartas. O seu osso ruído. A gente nem grava uma caixa de Chaves, cara. É, isso é verdade. Chapolin. Chapolin era o mais foda de todos, cara. Meu sonho é ver o Chapolin nos Vingadores. Ah, pra falar nisso, eu perdi uma coisa foda. O quê? Hoje não, né? Nesse sábado à tarde, o Seu Barriga tava no Shopping Morumbi. Sério? Sério. Ô, rapaz, Edgar Vivar, ele tava no Brasil. E... olha aí, ele tá sempre no Brasil. Eu tava pensando em ir, mas sozinho não dá. Mano. Ele tá mais no Brasil do que eu ultimamente, né? E eu que eu vivo nele, ele tá mais no Brasil do que os brasileiros ultimamente, né? É, isso é verdade. Caraca. Ele veio pra publicar o jogo lá do kart lá do Chaves Kart. Isso. Nossa, mas como eu fiquei com vontade de comprar o Wii U só pra comprar esse jogo, cara? Não, ele não saiu pra Wii U. Ele saiu por quê? Xbox 360 e PS3. Nossa, cara, como que ele comprou o Xbox 360 só pra jogar esse jogo, cara? Com Piratex, né? Apenas pra isso, cara. Eu tenho meu PS3, mas não tô afim de gastar dinheiro pro Chaves Kart. Ah, não, né? Mano, eu ia gostar muito, mano. Nossa, mano, mas como eu ia jogar essa parada, tio? Puta que pariu. Ia jogar só isso também. Apenas. Porra, esse dia você tava jogando só Super Campeões, cara. Aí sim. Na Play 2, é muito foda falar nisso, cara. Então, deixe seu comentário sobre a Kira, deixe sua mensagem sobre a gente ter chegado no DollarCast número 100. Coloca aí o que você acha de Avatar, fala o cast que a gente pode fazer no futuro. A gente tá abrindo um leque pra várias opções ultimamente, certo? É, mais pra anime, né? Porque é o povo que a gente tem. É, se você quiser dar dica de outra parada, dá também, falou? Não precisa só se o que você quiser dar, você pode dar, cara. A gente só não tem preconceito. Né? Se o cara quiser, eu não tenho preconceito nenhum. O Paulo tá aqui no Dose, eu acho ótimo. Assim, a gente ao menos segue uma cota. Tem negro, tem gay, não. Se bem que negro e gay é a mesma pessoa. É, isso é verdade. Maldade. Mas tem o Genjiro que é comunista. E o João é anarquista. E o Rafa é judeu. Olha aí, a gente cumprindo cotas. E aí, o que é mulher? Olha aí, a gente cumprindo cotas. A gente sempre agrada das minorias, cara. Pelo menos uma mulher tem, né, na equipe. Ao menos uma. Que, se você, que algumas fotos nem parecem mulher, né? É, isso é verdade. É isso aí. Beijo pra Yuki, beijo pra todos vocês. É isso aí. Até o Fica aí com o cast de Akira de Katsuhiro Tomo. Namida mo, yume mo, kino mo, ashita mo, en no nai kotoba. Urami no kawa ni mi o yudane. Oh, Os atos de terrorismo aumentaram subitamente este mês. Toda a segurança está em alerta total. Só os gastos para mantê-los ativos estouram o orçamento. Além disso, temos o caso do número 26. Aquilo é segredo nacional. Será que não existe ordem em Neo Tóquio? Coronel, e quanto ao seu pedido de aumento de verbas devido àquela sua previsão do número 25? Fora de questão! Nós pedimos ao povo que suportem a crise causada pelas reformas do antigo primeiro-ministro! De onde traremos tanto dinheiro? De onde? Não temos! Não temos esse dinheiro! Em troca de todo aquele dinheiro, tivemos apenas aquela creche grotesca! As Olimpíadas vão acontecer no ano que vem! A guerra já acabou! Até quando precisamos pagar por uma coisa do passado? Devíamos ter aplicado nosso dinheiro em outro lugar! Cala a boca, velho! O que disse? Todo aquele poder está prestes a andar sozinho! Se nós não o controlarmos, vamos perder todo, idiota! Olha aqui, respeite os mais velhos, seu moleque! E vocês foram os culpados de tudo! Coronel, nada prova que Akira tenha sido a causa daquela guerra! Será que vocês só vão entender quando tudo acontecer de novo? E então será tarde demais! Por acaso alguém já viu esse tal de Akira? Lançado em 1988, Akira, dirigido por Katsuhiro Otomo, inspirado no mangá, escrito pelo Katsuhiro Otomo, lançado em 82 e prevê o final do mundo no mesmo dia do lançamento do anime no Japão. O filme ele começa com a explosão do mundo no dia que o filme é lançado no Japão. Imagina a cagada que é no cinema, né? Né? Caralho! Imagina. Nego devia ter... Nego, acho que tinha nego lá que deve ter se jogado no chão, ter surtado... Tem uma pergunta, eu não me lembro, a história do Akira, ela se passa mais ou menos em que ano? 2019, uma véspera das Olimpíadas de 2020, que seria no Neo Tóquio. Sabe onde é que vai ser as Olimpíadas de 2020? Neo Tóquio? Tóquio. Neo Tóquio, né? Eles vão fazer uma nova Tóquio, pô. Vamos fazer uma nova Tóquio só pra ter as Olimpíadas. O Brasil fez um estádio em cidade que não tem nem tradição de futebolística, porra. Manaus. Tem estádio em Manaus, velho. Essa porra vai virar fazenda depois. Esse cast aí já começou preconceituoso, né? A cuíca mais inútil do planeta. Quem falou isso aí? Acho que seria mais interessante se eles fizessem um estádio de Manaus pra moradia de índio, né? Porque é o que mais tem lá. Uma cuíca aquela porra. Caraca, tomara que a gente tenha ouvintes de Manaus. Tomara. Sabe o que eu acho? Eu acho que o Luigi tem que ficar quieto porque o time dele ganhou um estádio e ele tem que ficar caladinho, piano. Ganhou um estádio de índio. Bom, meu ganhou. Foda-se. Eu acho que eles só não fizeram estádio no Acre porque não tinha como descer com o avião pra lá. Maluco, eles só não fizeram estádio no Acre porque eles já pensaram, a gente já tá fazendo em Manaus, a gente tá fazendo em Itaquera. Pra que no Acre? Pra que no Acre? Itaquera é mais longe que Manaus, brother. É doido. Ele tem razão, hein? Não, é doido, brother. Faz o estádio, dá pro time e o time não consegue nem ganhar dentro do estádio que ele acabou de receber de presente. E pensar que o Soares e o Neymar já tem mais gol que o Corinthians inteiro em Itaquera. Os primeiros minutos, os primeiros segundos, na verdade, do filme é 1988, com a explosão de Tóquio na Terceira Guerra Mundial. Sobe o nome Akira, bonitinho, pá, começa a tocar a música principal do filme. A gente passa pra 2019, na Neo Tóquio, com uma gangue de motociclistas andando em suas motos. As motos são legais. Não, e é legal também colocar ali, porque bem naquela parte do comecinho, que eles estão ainda naquele bar, naquela parte da Jukebox, aparecem, tipo, três posters de banda. Aparece um pôster do Led, do Doors e do Cream. Uhum. E é uma brisa. Ramones. Bom saber, né? Que bom, cara. Não, mas eu adorei isso, hein? Você quer que eu coloque Doors agora, cara? Eu coloco pra você. Coloca The Doors, por favor. Mas coloca Yes, The River Knows, cara. Pra mim, que eu gosto mais. Caralho, ainda tá pedindo a música. Caraca. Tá achando que é rádio aqui, é? A gangue tem o seu líder, o Kaneda, com a sua moto bonita vermelha, que todo mundo vê o pôster, vê o Kaneda olhando, vê o Kaneda andando assim em direção à moto. Pensa que o Kaneda é o Akira, né? Todo mundo chama o Kaneda de Akira. Muita gente chama o Kaneda de Akira. Olha o Akira, o Akira! Cara, vou ser sincero, quando, antes de ter visto o filme, eu achava que o Kaneda era o Akira. E tem o seu muito tempo atrás. Mas o Kaneda e o Akira é a mesma coisa que o Link e o Zelda. Não, o Zelda não! Não existe o Zelda! Não existe o Zelda! Não, mas é verdade, todo mundo tem gente que vê o Link e pensa, ah, aquele ali é o Zelda. Não, mas ele falou o Link e o Zelda. Se ele falasse... Ah, não, é o Zelda não, cara. É, o Zelda não, mas, tá. Mas eu falei se de fosse, gente pedreiro... Se for assim, o Link é que nem o Ronaldo, né? Ele confunde mulher com traveco. Então, mas eu falei de gente pedreiro e porco, porque o pessoal acha que ele é o Zelda, porque ele é um cara. Minha única... confusão com a Akira sempre foi durante muito tempo. Aqui hoje não é mais, mas logo no começo, quando logo depois eu assisti, eu sempre chamava o Kaneda de Tetsu. Então, sim, eu também. Eu chamava o Tetsu de Tetsu e o Tetsu de Kaneda. Eu trocava os nomes dos personagens. Quando assisti ontem, eu pensei que o Tetsu era o Kaneda. Cara, o nome dele era Kaneda. É só você prestar atenção no filme que não tem como. Cara, eu só não um grita o nome do outro o filme inteiro. É verdade. É pior que Naruto e Sasuke essa merda. Se ele não é esquizofrênico, ele chama ele mesmo, tá de boa. Acho que eu é não confundo. Ficarem gritando o nome um do outro o tempo inteiro. Eu não sei quem tá gritando o nome de quem. Quem é quem nessa zorra, mano? Eu não confundo porque não tem como você confundir a voz do dublador, cara. Ouvindo dublado, não tem como você confundir o. Não, falando do. Assim, eu assisti o original, não assisti dublado. Nunca assisti dublado. Cara, a dublagem é boa. A dublagem é boa. Kaneda é o Vegeta na dublagem que eu vi e o Tetsuo é o Kaiba. E eu revi essa porra em francês. E francês, nome da boca pra falar, então não dá pra saber quem é quem falando, velho. Mas você, é queria, você queria que eu mandasse o link de Doctor Who em francês pra você, né, cara? Sei lá. Poxa, mas... mano, puta, Alex, viu? E sobre essa parte da dublagem, tem essa pequena confusão porque foram feitas três dublagens, segundo eu tô vendo aqui. Foi feita uma na Master Sound, outra na Capricórnio e a última na Alan. Ou seja, são três dublagens, é diferente, são três dubladores pra cada personagem. Eu só queria falar que eu nunca assisti ele dublado, gente. Porque a primeira vez que eu assisti Akira, foi um amigo meu, japonês, que tinha o DVD original, o DVD não, a VHS original, e tipo, não tinha legenda. Aí sim, hein? Caraca. Nossa, é louco, velho. Eu não fazia, tava rolando ali. Seu amigo era o diretor da Gazeta, a Gazeta em 1980 e pouco passou dorama aqui no Brasil em japonês sem legenda. Não, ele trouxe, um tio dele trouxe pro Japão em 94, 95, alguma coisa assim, e aí a gente assistiu. Só que eu assisti, eu nunca tinha assistido Akira, e eu vim assistir e era 95, acho, 96. E aí quando eu assisti, ele me chamou pra assistir na casa dele. E tipo, ele também não entendia japonês direito. Ele entendia tipo, muito pouco. A gente assistiu o filme inteiro só porque a gente achou legal as explosões e as motos. E era legal de ver, cara. Preciso ficar dublando a parada, feira da fruta. Transformava isso naquele o filme mais idiota do mundo, velho. Eu sei que foi legal pra caramba assim, porque, tipo, eu não tava entendendo nada que tava rolando. Eu sabia que um cara era legal, o outro cara era filha da puta, e é isso aí, nós. Ô, Léo, isso resume até a Bíblia, porra. Hã? Isso resume até a Bíblia. Tem um cara bom e um cara mau, porra. Então pronto, é assim que funciona, velho. A gente tem no começo do filme mostrando as gangues de Neo Tóquio, porque a gente tá vivendo Neo Tóquio num universo cyberpunk. Então as motos são bem maneiras e tem guerra de gangues. Só pra me situar. É as gangues de motoqueiros que andam de moto? É isso. Exatamente, mesmo? Claro, porque... Você falou no começo do cast. Gangues de, gangues de motoqueiros que voam em aerolitos é só Chapolin. Não, você, no começo do cast, me vem com... ele tem uma gangue de motociclistas que andam de moto. Então. Ah, cara, sei lá, as pessoas podem não saber o que é motociclista. Não sei, né? Pô, vai que tem uma gangue de motoqueiros que ande de quadriciclo, né? Vai que... De buggy, ande de buggy. Alex! Jovens protestando na rua, polícia batendo na galera, sempre vem pra rua. Não, não, peraí, não, não, não. Se a gente for traduzir no Brasil, seria o Black Block, né? Isso foi em 88 ou foi em 2013? Só pra eu situar. 88. 2019, na verdade. Com Akira, né? Não vai ter Copa. Tá bom, beleza. Não vai ter Olimpíada. Não vai ter Olimpíada, né, velho? E a gente tá vivendo à beira das Olimpíadas de 2020, né? Com o governo tirando todo o dinheiro da população e colocando no novo estádio olímpico. Parece Brasil. Opa, Brasil? Brasil? Não, pra achar que o Katsu Hirotomo deu um salto, veio aqui no futuro, em 2013, entendeu? E ele começou a chegar nessa história. 2013, o futuro, né? É o nosso futuro, né? 2013. Esse cara apoiava os Black Bloc, velho. Vocês estão falando o quê? Você viu? Foda isso, já. Você reparou quantos caras do Black Bloc da história apoiava, né? Essa porra? Cara, eu apoio os Black Bloc. Eu quero que eles morram. Só isso. Eu acho que essa é uma boa forma de apoiar eles. Eu apoio o Black Block. Eu tiro o braço e ele cai, né? Que eu tô apoiando ele durante. É tipo igual o vídeo do pai do Black lá. No mesmo protesto dos Black Blocks, surgiu um cara de bigode com uma criança azul. E esse cara de bigode com a criança azul são fuzilados. Era o Benjamin Button, né, cara? Era o Benjamin Button, porque a criança parece ter 80 anos. Exatamente. É o Papai Smurf. Papai Smurf, porra. Não, porra, a pele dele era cinza, não era azul. No universo é azul, cara. E o que que rola? O moleque consegue fugir, o Papai Smurf, e o Kaneda, vocês me confundindo, e o Tetsu indo com sua moto, pega e bate no moleque, atropelado, os dois caem no chão. Não, calma, que você pulou um pedaço, né? Porque ele tava tendo uma briga de motoqueiro, e aí o cabeça de palhaço lá arrebenta a cabeça desse maluco lá com o pedaço de pé de cabra. Que parte do gangue de motoqueiros estão brigando em suas motos, vocês não entenderam? Eu fui até redundante, cara, caralho. Peraí, tá dando detalhe demais, resume essa porra, pelo amor de Deus. Exato! Resume! Então, Tetsu acordou de manhã e comeu pão com manteiga. Ele pegou a faca, passou a faca e a manteiga e depois ela em seu pão. A polícia do governo leva o Tetsu para o hospital e pega a gangue de motoqueiros do Kaneda e leva para a polícia, né? Isso. Eles vão ser interrogados. É mais engraçado. Então quer dizer que a mãe doente de vocês, vocês estavam correndo porque ia visitar ela e de repente foram atacados por uma gangue de motoqueiros. Olha o Kaneda fazendo cara de bonzinho. Isso mesmo, senhor. O melhor é a polícia olhando os dois documentos dele, igual cara de delinquente, a hora que você olha o cabelo lambido dele assim de lado. O documento ele tá fazendo uma cara, colocando a língua pra fora, cara de delinquente, olha pra ele e tá fazendo cara de bom moço. Ele é foda. E a gente tem o cientista maluco do mal, porque sempre tem o cientista maluco do mal, analisando o Tetsui e falando que ele é compatível com a energia bibibi bababá do projeto do mal governamental que eles estão fazendo. Ele é compatível com a força, né? Ele é um Jedi. Eu tô fazendo um negócio agora. Eles têm aquela porrada de laboratório, aquela porrada de energia, aquela porrada de criança azul Smurf, aquela tecnologia toda em 2019, sem motivo nenhum. E não impede nenhuma guerra. Sem motivo nenhum. Qual é o motivo? Ninguém explicou. Eu vou te falar uma coisa assim muito intensa. Existe uma coisa chamada briso. E quando o bagulho é briso, aí você faz as coisas, tá ligado? Existe uma coisa chamada sem ter o que fazer. Estamos coçando o saco em casa, vamos juntar as crianças com poder e tal, num lugar. Vamos ver o que acontece. Só de zoa. Vamos lá. Pera, não é explicado profundamente o porquê eles têm as crianças. O porquê eles têm todo aquele poderio, o motivo nesse real. Só que é explicado como as crianças têm um poder assim, entre aspas, no filme, que eles mostram. Eles começando a fazer o experimento com as crianças. Não. A pergunta não é como. A pergunta é por quê. Por quê? Então, os caras estavam de bobeira lá quando eles depois do Akira e falaram: vamos criar outras, né, cara? A gente já tem o Akira, vamos criar outras. Mas peraí. Eles já tinham crianças na época do Akira, entendeu? Não, eles tinham, pelo que eu entendi numa parte do filme que isso é mostrado, eles tinham um laboratório onde o Akira vivia e foi os outros três lá, que é o Xavier Gordo. Não. Você é maluco, cara. Quatro foi o primeiro. Uma pergunta, alguém leu o mangá? Uns 20 anos atrás. Eu não. É a mesma coisa? A história do mangá é diferente da história do filme em vários pontos. Sim. O que acontece é o seguinte, é tipo um livro. Pensa num livro que você tá adaptando pro cinema. Ele tem um começo parecido, ele tem um meio parecido, e ele tem o mesmo, vamos dizer, desenrolar da coisa. Sim. Mas entre esses três pontos, ele tem suas divergências, suas diferenças, porque é uma transmídia. Ele tá mudando de mídia, então tem diferenças. Não é idêntico. Mas, então, a minha pergunta que fica pra isso é tem muita coisa que fica, que, por exemplo, esse negócio por quê, que não fica muito entendido no filme. No mangá isso é explicado? Ah, cara, eu não lembro mais. Foi muito tempo no mangá. Depende de qual é a sua dúvida. O que que não fica bem explicado? Por exemplo, a necessidade de ter os menininhos lá, ter os paranormais. É. Não é uma necessidade. Não é uma necessidade. Existem os paranormais que eles usam como arma. Pegam pra usar como arma. Como assim, necessidade? Não existe uma necessidade. Por que existe o projeto que deu origem à explosão do Akira, entendeu? Por que eles juntaram essas crianças? O porquê que eles usam como arma? Porque até onde eu sei, a Terceira Guerra Mundial foi desencadeada depois da explosão do Akira, não foi? Não, a Terceira Guerra Mundial foi desencadeada devido ao poder do Akira. Então, isso devido ao poder dele. Durante o filme, o próprio coronel fala muito isso. É o que eu tô falando. Que tá aquele monte de ladrões lá que a gente chama, que eles chamam de políticos, e o coronel fala que a Terceira Guerra foi desencadeada devido ao poder do Akira. Vamos pensar em X-Men, certo? X-Men. Opa, agora. Taranã. Agora. Por que o X-Men existe? Eu tô falando desses tipos bizarros que existem hoje. Tô falando de X-Men em quadrinhos. Você descobre que existe seres com poderes. Qual é o seu primeiro passo? Você vai querer que esses seres trabalhem pra você. Por quê? Porque o mundo tem sempre esse problema de guerra, de quem tem mais poder e não sei o quê. É sempre uma guerra por poder. Então, eu descubro que existem pessoas com superpoderes e eu vou querer começar a pegar essas pessoas pra mim, pra que eu use elas contra os meus inimigos. Caraca! Caraca! Melhor... Uma pessoa com poder do Ciclope... Melhor que X-Men. Guerra Civil. É, Guerra Civil é um exemplo. Falando nisso, a gente tem que gravar um cast sobre isso, né? Algum dia não, a gente tem que gravar um cast sobre isso. Não é isso. No caso de Guerra Civil, não é isso. No caso de X-Men, sim. Desde o começo, eles querem catalogar os mutantes, saber quais são os poderes que eles têm, como se pode aplicar esses poderes em outras coisas. Tem várias histórias de X-Men arcos que falam sobre grupos de mutantes que foram capturados para serem usados como cobaias. Wolverine, pronto. O projeto Arma X inteiro. Você tem caras que têm um potencial para ter algum tipo de poder. Cara, eu vou querer usar esse cara. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses caras, vou prender todos eles em um lugar e vou começar a usar os poderes deles. É assim que funciona. Eu quero o poder deles. Sim, mas peraí. Mas pra quê, entendeu? Alex. Sabe de nada, inocente. Eu vou deixar você... Alex. Raciocínio mental pra você. Alex, eu vou fazer uma alusão. Eu entendi, eu só quero continuar a discussão, eu, entendeu? Eu vou desenhar pra você. Uma alusão básica. Pra que você tem uma bomba atômica no seu país? Caralho, eu falei que eu entendi, porra. Só queria continuar a discussão. Mais fácil, mais compreensível. A gente sabe que você não usa rola, mas por que você queria ter uma rola de 30 centímetros, velho? Ah, meu Deus. Essa suíça tá comendo muito ele, brother. Né, cara? Essa suíça do cintaralho aí, ou não, né? Eu acho que tá bem a suíça, né? Dê uma olhada aqui, por favor. É o padrão especial do rapaz. É diferente de tudo que já vi na forma e no desenvolvimento. Pode ter começado com um contato com o número 26 ou... Você já comparou com o padrão de Akira? Vou sobrepor os dois. Nós tivemos que procurar dados antigos e a comparação exata é difícil. Mas este rapaz poderá nos esclarecer o misterioso desenvolvimento do padrão de Akira. Então, continue. Muito obrigado. Prometo que ele se tornará um número de grande valia. Acredito que pode ser violento, mas pretendo dar uma cápsula de nível 7. Sem problemas. Confie em mim. Não é isso. O que eu quero saber... é se você será capaz de controlá-lo. Se supormos que ele alcance poderes dos níveis bem, de Akira... Posso confiar? Se usarmos equipamentos mais avançados e mais dados e analisarmos com profundidade, creio que sim. Pode realmente ser um grande erro mexer com isso. Com o poder de Deus. Aí todo mundo fala, mas ele tem um potencial foda, zica pra cacete, comparado com Akira e tal, ele é tipo o Luke Skywalker. É tipo Anakin, né? O Luke não, o Luke é merda. É tipo Anakin e tal. O Anakin é um perturbado, né, cara? Pelo amor de Deus. O que o Tetsuo não é, né? O Tetsuo, ele é muito beleza, né? É maluco que o Batman. Cara, pela perturbação, eu acho que o Kaneda é mais perturbado que o Tetsuo. Eu concordo com o Rafael, cara. O Kaneda é um perturbado. Porra, ele é perturbado não, de verdade. Eu acho que quem é mais perturbado ali é aquela menininha que o Tetsuo pega, aliás, cara. Não, cara, porra, pensa o seguinte, você tem um cara que ele tá super poderoso, ele tá super foda, ele tá matando todo mundo... ele é foda. Aí você levanta e começa a andar em direção a esse ser, sabendo que ele pode te vaporizar. E tipo, você tá foda-se, eu vou matar essa desgraça. Ah, cara, dentro, é interessante. E a menina que vai atrás dele pra conversar e pá, e não foge desse filho da puta. Não. Você tá falando de quem? Da namorada do Tetsui, que tirou a roupa dela? É. Vocês estão ligados que vai ter o live action de Akira, né? Sim, é o menino, é o Kevin do Supernatural que vai fazer o... Então, será que vai ter essa cena? Sabe quem vai ser essa menina, tão falando? Sabe quem? Quem? A Kristen Stewart? A própria. Ah, não, cara, não. Peraí. Kristen Stewart. Ah, vocês estão falando do live action da... Live action oficial, né? Isso. Tem outro projeto, né? Estou falando do live action, eu tô falando do projeto de fã, que é muito melhor. Ah, que com certeza vai ser. Como sempre é, né? A gente tá falando o que vai ser coproduzido pelo Leonardo DiCaprio. Que vai ser ele queria participar. Em Nova York lá. Isso, é Neo Manhattan. O Keanu Reeves também não tava nessa história aí, não? O Keanu Reeves não tava nessa história, não? Ah, ele tava como produtor. Não, ele tá na história do Cowboy Bebop. No Akira já falaram o Hollywood inteiro, cara. No Cowboy Bebop ele tá ligado como ator, porque ele quer interpretar o Spike Spiegel. Só que no Akira ele tava entrando como produtor. Era interesse dele produzir o filme. Disseram que ele colocou o Leonardo DiCaprio nesse filme. Deixa pra lá, cara. Deixa ele é o produtor. Não, estão falando que a Kristen Stewart vai ser aquela garotinha lá, a namorada do Tetsui, que tirou a roupa dela. Sim, Stewart não dá, cara. Não vai dar certo. Aquela menina chora. Ela tem expressão, porra. A Kristen Stewart não tem. Por falar em Tetsu, quando ele tenta... Quando ele por um minuto eu pensei que ele ia falar em teta. Tudo bem, continua. Não, é sério, só eu quase dormi nas cenas que o Tetsu tá aprendendo aos seus poderes, porque é 2 horas de filme pra mostrar pra ele dominando o poder dele, cara. Não, claro que não, cara. Muito foda. Ele querendo beber água, assim, e só levantando a mão e o copo vindo, ele nem percebendo que o copo veio pra mão dele. Mas é que água... Mas antes dele realmente poder utilizar os poderes, essa é a única cena foda, assim, ele aprendendo. O resto é ele preso lá naquele hospital louco lá, ou tomando uma surra dos motoqueiros lá. Não, ele brisando, né? Tem aquela parte que depois que ele toma a surra dos motoqueiros, que ele começa a brisar foda. Que ele imagina as tripas dele caindo. Exatamente, e ele tentando colocar de volta. Tô falando do Tetsu. Exato. Isso, exato. Sabe o que é a parte do Tetsu mais da hora? É quando ele tá. Quando ele enfrenta o Akira, vamos dizer assim. E o Akira suga ele pra dentro da mente, tá ligado? Ah, sim. Nossa, aquela cena é muito foda, mano. Ou então ele sentado no trono lá. Aquela cena do trono é legal. No estágio a cena do trono, não, a cena dele também parando aquela bala que tá daquele tanque que tá vindo pra cima dele. Aquela cena é muito foda. Eu sou de risada. Toda vez que eu vejo essas cenas dele, assim, depois que ele ganha, que ele aprende a controlar o poder dele, entre aspas, ele com aquela capa, cara, eu achei muito bizarro. Achei muito super óbvio. A cena da capa eu também achei legal, mas assim, um pouco exagerada também, sabe? Eu achei ele muito... Exatamente, que é vilão de filme mesmo. Eu acho aquela capa da hora. A capa do carinha do Super 11. Não, eu também acho a da hora. É da hora. Só acho ela megalomaníaca. Só muito vilãozinho de filme. Vilão Sessão da Tarde. Cara, é 1988. Não. Quer realmente falar sobre isso? O Tetsu. Bem-vindo aos anos 80, porra, cara. E o Tetsu não era vilão, por mais que vocês quisessem falar, ele não era vilão de filminho qualquer, né, cara? Não é só. Primeiro, cara, não é nem vilão, vai. Ele é um fudido, vai. Ele é um doido, ele é um maluco. Eu já falei aqui o que ele e o Kaneda, como já disseram, é, cara. Esse filme se resume a pessoas perturbadas. Ele entrou de gaiato no navio, brother. Não, o Kaneda, coitado, que se fudeu. O Kaneda, algumas pessoas falaram que o Kaneda é um anti-herói. O Kaneda não é um suicida. Sabe o que o Kaneda é? O Kaneda é um suicida. Não, o Kaneda é um cara também. Tá curtindo a adolescência dele, certo? E ele vê a adolescência dele sendo virada de cabeça pra baixo. E tudo que ele quer é voltar a ter aquela adolescência que ele tinha. Era só isso que ele queria. Caraca, ele é o Ferris Bueller. A vida passa muito rápido. E se você não curtir de vez em quando, a vida passa e você nem vê. Eu tô querendo entender essa analogia que você tá fazendo. Caraca, ele tá curtindo a vida doidada. Ele se sente um tiozão. Que parte ele tá sentindo que perdeu a adolescência dele ali, hein? Quando o amigo dele some, né? Não é que ele perdeu a adolescência. É que pensa o seguinte. Você é um motoqueiro e tal, você tá curtindo sua adolescência ali, rebelde, porque eu sou um rebelde e tal. Aí chega uma porra de um ser super poderoso, mega poderoso, que quer matar todo mundo. Que quer matar todo mundo, aí você fala assim: ô, maluco, você quer acabar com o meu rolê? Pera aí, mano. isso que eu pensei, cara. Assim, ele sempre foi o fodão, a atenção de todo mundo. Do nada, o amiguinho que ele que era a sombra dele se torna super poderoso. Ele olha assim, que porra é essa? Ele veio e falou assim, não, funciona o negócio. Mas eu acho que tem muito mais do que simplesmente pra alguém ganhar o poder, que seria eu, né? Mas eu acho que é muito mais só isso, de ah, ele ficou mais fodão do que eu, entendeu? Ele não é herói, também não é anti-herói. Ele é só um cara que quer resolver os conflitos dele lá e é nóis, entendeu? Ele não tem nenhum de, sabe, eu vou salvar o mundo. Eu acho que ele é anti-herói no sentido de que ele é um, tipo, ele é um protagonista, mas ele não usa, ele não é, tipo, ele não segue as regras que as pessoas, os autores escrevem sobre como é um herói, entendeu? Por isso que eu achei ele um anti-herói. Não necessariamente porque ele tem uma posição X ou Y, mas porque não encaixa na história, entendeu? Não, pera, agora fazendo uma analogia totalmente, que alguns vão ficar até muito puto comigo, eu diria que a analogia para o personagem Akira seria a analogia que muitas vezes Urasawa usa, por exemplo, no 20th Century Boys. Porque na história, nenhum ali é super poderoso, são todas pessoas normais que, ainda pelo fato de ser um ser humano normal, tem que provar que, quando é preciso, a pessoa normal ela pode ir lá e fazer a parte dela e mudar alguma coisa, entendeu? Porque o Kaneda tenta, de algum modo, ajudar o Tetsu, mesmo que no fim ele não faça bosta nenhuma, e acabe vendo que o Tetsu, na verdade, gostava dele, como tipo, tinha uma super amizade por ele, mas também um pouco de inveja pelas capacidades dele. Pô, essa parte, quanto a essa parte, ele sempre demonstrou que era assim, entendeu? Tanto que na hora que ele fala, ah, não precisava ter me salvado. Fala, na hora que ele tava levando uma surra lá, ele e a menina ia ser estuprada. Se você pegar os clássicos anti-heróis que a gente tem, no nosso vasto mundo nerd de fantasia e tarará, eu vou pegar o que todo mundo adora, o que todo mundo ama, o que todo mundo ama mesmo de verdade. Pega o Wolverine. Aqui é o Wolverine falando. Toma tenência na vida, meu filho, porque eu te pego na esquina. O Wolverine, ele é um cara que tem os problemas dele, ele liga pros problemas dele, só que ele assume responsabilidades quando tem que assumir responsabilidade. Isso transforma um cara de badass, simples badass, pra um badass anti-herói. Racional. É. O cara anti-herói, ele tem atitudes heróicas, certo? Sem mas querer tê-las. Ele mais do jeito dele. Sim, então ele volta pra ele normal. O Kaneda, ele não. Nada do que ele faz é atitude heróica. O Kaneda é só ação de ação. Então, realmente, Kaneda, por isso eu acho que ele não se encaixa como um herói. Só, pronto. O Kaneda, na verdade, o Kaneda tá pouco se fudendo com o que tá acontecendo pro mundo. O Kaneda, ele só reage, sabe? Ele não toma um. Ele não fala assim, beleza, a merda tá pegando, beleza, eu vou salvar o mundo. Não, ele. A única coisa que ele pensa é: vou tentar salvar o meu. Vou tentar! Eu acho que não é nem salvar o mundo, me salvar, vou salvar a minha pele. E o meu amigo? Não, um anti-herói, ele se preocupa em salvar o mundo, porque se ele não salvar o mundo, não tem um mundo onde ele viver. Não, o Kaneda só queria. Mas é que tá, nem todo anti-herói pensa, eu vou salvar o mundo, porque se ele não tiver no mundo, eu não vou mais sobreviver. Também tem anti-herói que pensa, ah, eu vou me salvar, e se eu conseguir salvar um mundo de brinde? Vai ser lucro. De brinde vai ser lucro, entendeu? Fala pra quem aquele cara que quer salvar o rabo e no meio do caminho acabou se salvando. Não, fala pra mim um anti-herói que pensa exatamente como você falou. Eu estou tentando lembrar de algum exemplo agora. Vários livros, só que, velho, você não vai conhecer os livros que eu conheço. Eu vou usar um que pensa mais ou menos assim, só que ele pensa mais do jeito que eu faço do que o que você falou. Alguém já falou, ouviu falar no Lobo aqui? Sim, Maioral. Eu nem consideraria ele muito um herói ou anti-herói, ele é só um protagonista, né? Sabe por que o Lobo é um anti-herói? Porque assim, o Lobo ele era um vilão e ele virou um anti-herói. Por que ele virou um anti-herói? Porque toda vez que você bota o Lobo em uma situação em que ele tem que fazer algo, ele tem que sobreviver, ele sempre pensa o seguinte: do que vai. Eu não tenho como sobreviver se essa merda toda for destruída. Então eu vou salvar essa merda toda pra que eu também sobreviva. Ponto. Aquele cara quer destruir tudo isso. Se ele destruir tudo isso, eu morro junto. Então eu vou detonar aquele cara. É assim que ele pensa. É assim que um anti-herói pensa. Um anti-herói nunca vai pensar em salvar o mundo porque o mundo é bonitinho. Ele vai pensar em salvar o mundo porque ele quer salvar a pele dele. Ponto. A única coisa que o Kaneda quer é trazer o Tetsu de volta. De um jeito ou de outro. Nem que seja pra enterrar. Ele quer o amigo dele de volta. Tanto porque teve uma parte do filme que os anão lá... A gente tem que derrotar o Kaneda, que não sei o quê. Aí o Kaneda não, Tetsu. Aí o Kaneda chega e fala, ah, mas ele é meu amigo. Então quem vai matar ele sou eu, não são vocês. Não, pra resumir essa parte desses caras aí, pra vocês não ficarem falando nomes errados, esse trio aí é o trio Smurf, velho. O Xavier cadeirante, o Kaneda mais velho Smurf e a... É, então, eles são crianças que têm poderes psíquicos, né? Porque cada um tem um número. Eu lembro que o que tomou o balaço lá era o número 25. Fala qual que é, o 24? São Paulo é o gordo, se não me engano, era o 26. É uma piada com ele, ele, 26, nem se, ele nem se tocou. Né? Ele ignorou, sei lá. Ele bandeou de responder. Ele ignorou. Eu não entendi mesmo a piada. Ele perguntou se o Paulo é o 24. Ainda não foi nele. Não entendeu ainda? Ele não entendeu. Peraí, o Paulo tá tentando entender a piada ainda, é isso? É isso. Eu acho que ele não tá no ar, eu acho que ele deve ter caído. Eu estou fingindo. Eu vou te explicar a origem do significado do número 24. Né? Ah, você tá sabendo bem aí com o suíço. Ah, eu fiz um mestrado na área, né, velho? É, exato. Você fez mestrado na área de bichinho. Mestrado. Porra, não, vocês têm que levar em conta que eu tô no chat do Dollars. Tem o Alex e o Paulo no mesmo chat. Se eu falar alguma merda... Não me inclua nessa daí. Você que tá com o suíço aí. Uma coisa bizarra. Você que está pegando no cabo do suíço. Uma coisa que eu achei bizarra assistindo Akira ontem, que eu não lembrava, é que na dublagem, o Paulo falou que tem 3 dublagens, eu não sei qual é que eu assisti, eu não lembro. Agora, em uma das dublagens, vocês lembram daquela velha que ela tem uma religião a favor do Akira? Sim. Ah, os imperadores lá, o Império do Sol, o Império do Sol. Isso, exatamente. Numa das dublagens, eles transformaram aquela velha em um velho. Num homem. Tá com o braço quieto, cara. Isso, foi na Master cara, deixa, Sound. Deixa foi... o braço quieto, Paulo. Ah, mas falando uma coisa quieto, sobre a dublagem. Sobre a dublagem, o Akira foi o único, o primeiro anime japonês, ou animação japonesa, que a dublagem foi gravada depois do filme, depois das animações. E tipo se a gente entra na questão de inovação, Akira... O Akira, ele inovou pra caralho, velho. Simples. Akira inovou muito, sim. Nossa, você pega o gráfico de Akira, pra época, aquele gráfico é fora do normal. Akira, cara, até pra hoje em dia é anormal. Akira já tá mais Deus, cara. Bom. Ele usa muita cor. Eles usaram 327 cores diferentes, sendo que 50 dessas daí foram cores que foram criadas justamente para o filme. Aquela cena que tem o moleque tomando a bala, aquilo ali foi desenhado quadro por quadro na mão. Balinha por balinha indo. Janelinha por janelinha. Com o moleque azul tá tomando balaço junto com o maluco de bigode. Ah, mas naquela época a maioria dos desenhos eram feitos assim. Sim, então. Foi assim, foi desenhado janelinha por janelinha, brilhando e apagando. Mas peraí, eu tinha ouvido falar que ele também ele desenhou além, o número de quadros além do que era desenhado antes, porque tipo, mesmo porque antes era desenhado, mas eles faziam ainda uma espécie de automatização de o quadro tal fica o fundo fica estático, o rosto do personagem fica parado, só a boca mexe, entendeu? No caso dele não, ele desenhava todo o rosto. Exato. Se eu não me engano, o Akira teve 127 frames por segundo. Isso na época, velho, é um bagulho do outro planeta, tá ligado? Então, Akira, cara, ele foi uma revolução do mundo inteiro e tem muita gente apaixonada por Akira. Eu acho que o Akira, uma coisa que ele fez foi trazer os animes, trazer a animação japonesa para o Oriente, para o Ocidente, né? Na realidade, aquilo que ele fez foi mostrar pro povo, né, no caso aí, pro povo daqui dessa parte, América, Europa, que anime não é somente... A gente chama de Ocidente. Infantil. É, pro Ocidente, é que eu me confundi, sempre confundo essa parte Oriente com assim. Falar uma coisa, é que eu ouvi o seu argumento e antes que você continue ele, isso não é bem verdade. Não é mérito do Akira não, tá? Exato. Só pra... Não, eu sei, aí, mas Akira ele tem... Em outros animes anteriores a Akira, que, por exemplo, tem Gonagai antes de Akira, cara. Peraí, Miyazaki. Houve Guaraná Antártica. Miyazaki. Guaraná, velho. Eu fico. Não, o argumento que eu usei é que, por exemplo, uma produção assim, no nível de Akira, tanto na qualidade quanto tudo. Por exemplo, o brasileiro não era tão conhecido, porque nós não tivemos tanto acesso a obras com esse grau, por exemplo, com esse índice de violência, com esse índice de filosofia. Passou na Band, né? Cara, passou a Lenda do Demônio na Band, cara. Tudo errado. É então, os animes japoneses antes de Akira, eles eram vistos pela bancada Paulo. Ou pela bancada evangélica? Pela bancada do Paulo aí? Pelos colegas de bancada do Paulo? Com o bagulho do capeta, tá ligado? E aí, o Brasil via como uma coisa de criança. Se for assim, Cavaleiros também, caralho. É uma revolução. Mas teve essa visão de que era de coisa do capeta. Era um bagulho bem real. Isso que você tá falando, cara, é uma coisa, pra falar a verdade, relativamente nova. Esse negócio de anime ser capeta é uma coisa realmente nova. Na época que Akira foi lançado, assistir anime era simplesmente coisa de criança no Brasil. Exato. É isso. Esse negócio de demônio, esse negócio... Veio agora na época de vocês aí, novinhos aí, ó. É que veio esse negócio de demônio, 98, por aí. Que aí a bancada do Paulo, como vocês dizem, a bancada evangélica, resolveu que essas coisas do Japão aí, porque como o Japão é budista, tudo que eles fazem é coisa do capeta, entendeu? Tituístas, filhas da puta. É, vocês aí que querem sua paz e as coisas boas da vida, vocês estão do filho do demônio. Tem que dar o dízimo. Um bom exemplo nesse caso. O bagulho é micoísmo, velho. Um bom exemplo nesse caso, que foi o caso do Cavaleiro Zodíaco, cara. Na época da Manchete, o povo tava acostumado com Thundercats, He-Man, Rambo, desenho Rambo. Mas eu posso te dar a real? Cavaleiros nem sofreu. Esse negócio de demônio, ele não sofreu tanto. Cavaleiro sofreu porque tinha muita violência. Então, digo pela violência mesmo. Tinha muita violência. Logo, teve um tempo que eles queriam que mudasse o horário lá, a Manchete falou que não ia mudar. E rolou umas ação lá, a Manchete ganhou um bocado de ação, dizendo que era só um desenho, que as pessoas tinham que parar com isso. Eu gostava da Manchete por isso, a Manchete peitava. Então, eu digo pelo fato da violência mesmo. A Manchete peitava esse povo todo. Que violência que é, rapá? Violência é esse. Mas você sabe por que a Manchete peitava esse povo todo, né? Você lembra do Aqui Agora? Não, acho que ninguém vai lembrar. Cara, eu não lembro nada da Manchete. Não era da Manchete. O Aqui Agora era um programa do SBT, lá da década de 90. Que tinha um cara chamado Gil Gomes. Sim, Gil Gomes, grande Gil Gomes. Um dos mais terríveis que eu já vi em minha vida. Uma menininha de 9 anos de idade que foi morta com 32 facadas. Estuprada. O assassino fugiu. Através de uma fotografia mostrada aqui no Aqui Agora, ele foi pego. Lembram? Esses programas assim de violência. Não, Policari, calma aí. Não, Policari. Lembra do Gil Gomes, cara. Oi. Você estuda jornalismo, não me decepciona. Lembra do Gil Gomes? Eu lembro. Do Gil Gomes. Teve um processo em que um cara falou que tinha que tirar Cavaleiros do Zodíaco e o Hakusho do ar, porque era muito violento e que não sei o que. Aí o advogado da Manchete entrou com o seguinte argumento: ok, a gente tira os nossos desenhos do ar, se vocês tirarem também do ar um programa que relata mortes reais e mostra cenas fortes às 6 horas da tarde. No Aqui Agora. Aí, narrado pelo Datene, mostrando imagens aéreas. Exato. Aí o juiz chegou e falou assim: então, chegamos em casa. Ponto para o chat. Hã? Ele falou, o juiz falou, ponto para o bloco. Ponto para o bloco. O juiz era o Silvio Santos, cara. Era o Silvio Santos. E o escrivão era o Lombardi, né? Não, o Lombardi era o locutor do debate. Ponto para o bloco. É isso aí, patrão. Mas nessa época também tinha lá o Você Decide, o Linha Direta, que também não era muito educativo, né, cara? Porra! Linha Direta era uma porra. Linha Direta na década de 90, vai. Mas voltando lá pro Akira. O Akira, pra mim, ele não é só foda pela história, pelo gráfico e tudo mais. O Akira, na verdade, ele foi um dos poucos animes, como por exemplo Cowboy Bebop e entre outros, que foram feitos muito bem pensados e não teve aquela coisa, não vamos gastar, etc. Tanto que o Akira foi um dos animes assim, mais caros, e pra época foi tipo uma coisa tipo absurda o que gastaram no Akira. Dinheiro que o Katsu Hirotomo não tinha, né? Cara, não, foi osso. O que eles gastaram na Akira foi uma coisa pra época absurda. Aqueles adesivos que tem na moto do Kaneda são propagandas de empresas que ele vendeu, né? Você falou, ó, você dá uma grana, coloca o adesivo da empresa. Sim, eu coloco o adesivo aí. O anime foi tão bem pensado que a trilha sonora ela foi formada por uma mescla de vozes humanas, uns instrumentos diferentes, uns sintetizadores, e eles queriam fazer tipo um barulho que se fosse parecido com a realidade de 2019, o ano onde se passa o anime. Tipo, eles pensaram em tudo, tá ligado? Caraca. O som é um pouco meio porra louco. Réveillon de 2018 pra 2019 vai estar tocando a OST de Akira bombando aqui em casa. Caraca. Eu não sei onde eu vou estar em 2020, mas onde eu tiver eu também vou estar tocando. Caraca, bombando no último. Venhamos e convenhamos, vai. O Katsuhiro Otomo não tinha dinheiro antes de fazer Akira. Depois que ele fez Akira, esse cara deve ter dinheiro até hoje, porque ele não quer liberar os direitos do mangá nem fodendo. Esse cara deve estar nadando em dinheiro. O que ele gastou foi escroto. O orçamento dele foi tipo quase 10 milhões, o que pra época foi tipo recorde de orçamento. E naquela época 10 milhões não eram 10 milhões de hoje, né? Não, eram 10 milhões, tá ligado? Cara, então, 10 milhões. Eu tô querendo dizer que, para dizer época. Que naquela época era do caralho. Cara, 10 milhões sempre vai ser 10 milhões. Só pra deixar... Sim. Pra mim, poderia ser naquela época, hoje, amanhã, tanto... Cara, 10 milhões pra hoje, amanhã. Tô falando que hoje os filmes são mais caros, mas ainda assim, tipo, se ele fosse feito hoje, ele teria sido muito mais caro. Ao contrário, teria sido mais barato. Eu acho que teria sido mais barato também. Porque, ó, o relançamento... Não, ele foi relançado no americano lá com uma nova dublagem, uma trilha sonora diferente, por 1 milhão. Eles tipo, gastaram 1 milhão só pra refazer a trilha sonora e a dublagem. Eu não sei se seria mais barato não, velho. Mas aí que tá, acho que o que mais deu trabalho foi a animação, não foi as partes do som. Então, exatamente, é por isso que eu acho que não sei se sairia mais barato não. Então, o filme ele foi relançado mais caro, no Japão e Blu-ray, né, cara? Remasterização sempre vai ser caro. E geralmente remasterização, dependendo do material que você vai remasterizar e do que você vai remasterizar, ele vai ficar mais caro do que você refazer o filme. Ok, mas eu não tô falando de remasterização, eu tô falando de produção a partir do zero. Calma, isso aí, então, se você for fazer do zero... Cara, tem coisa... Cara, sei lá, vai, vamos pegar uma coisa nova aí que é boa. Como Treinar Seu Dragão, que tem uma animação muito boa e, tipo, custou, sei lá, vai, quanto custou aquele filme? Acho que deve ter custado uns 50 milhões. O dois, se não me engano, o dois custou mais ou menos isso. É, 50 milhões. Só que assim, se a gente... Agora, falando sério, sem brincadeira, se a gente comparar as duas épocas, vamos dizer assim, com reinflação e tudo isso... E correção monetária, essas coisas. O Akira, quando foi feito, mas ele gastou bom dinheiro. Gastou um dinheiro bom em Akira. Se a gente for comparar com hoje, foi quase. Vai dizer, vamos dizer aí, eu não sei quanto foi que custou em ienes, em dólares, pra fazer o primeiro. Foi 10 milhões de dólares. Segundo o IMDB, foram 10 milhões. Se a gente corrigir monetariamente isso hoje. Pro dia de hoje, ia ele ser vai... muito maior. Como Treinar Seu Dragão 2 eu não encontrei, mas o Como Treinar Seu Dragão 1 foi 165 milhões. Pra fazer? Orçamento. Achei que tinha sido e o método de produção foi bem diferente, porque no caso do Akira foi desenhado à mão tudo, né? Quanto tempo demorou pra ser feito? Então, quanto tempo no total? Uma caralhada. Então, caralhada. E quanto ele arrecadou, assim, na prática? Vocês sabem me dizer? Eu não sei. Ih, caraca, você vê isso aqui, vai ser difícil, porque em conta de arrecadação, eles colocam tudo. Eles relançamento, eles também colocam. Sim. Vai ser foda calcular isso. Não, e no Japão, arrecadando, né? No Japão, nos Estados Unidos, no relançamento de 2001, foi arrecadado 114 milhões, mais ou menos. 114 mil. No resumo da ópera. No resumo da ópera. Akira é foda pra caralho. Foda pra caralho. Então, sabe aquela história? Sabe aquela história que o nego fala? Isso, se você não for. Pra você ser otaku, você ser nerd, você tem que assistir. Então, Akira é uma dessas coisas. Só pra comparar, só pra colocar mais na discussão, Akira é de 88. Sabe o que tinha saído 2 anos antes de Akira? Nausicaa do Vale do Vento. Que também é outro mito. Nausicaa é lindo, a animação de Nausicaa é linda do Miyazaki, mas se você for comparar a animação de Nausicaa pra animação de Akira. Akira é muito diferente, brother. A animação do Akira é boa mesmo até hoje, tá ligado? Não é uma até animação hoje, ela, ainda hoje ela dá um banho na animação dos animes atualmente. Então, rapidinho, só pode, vocês se perguntaram. A arrecadação do Akira em 1989, no Japão, foi de 6 milhões... Não, 6 bilhões... 346 milhões... Só no Japão. 3.871 ienes. Renda doméstica. Mas vê quanto isso dava em dólares na época. Posso falar uma coisa? Isso em ienes, certo? Nos Estados Unidos, em 1989, a arrecadação de Akira nos Estados Unidos foi de 439.162 dólares. Parabéns. Em 2001, ele arrecadou 114.009 dólares nos Estados Unidos. Tem um outro número aqui que não tem a data, mas também nos Estados Unidos. Foi 553.171 dólares. E na Espanha, ele arrecadou 308.989 euros. Então, agora se converte tudo isso pra dólar, que o cara tá dando dinheiro. O Katsuhiro tá limpando a bunda com nota de 100. Tipo isso. Isso, cara, ele tá estilo chapatinhas, né? Cara. Ele tem um forte lá cheio de moeda, não corre nada. Cara, mas deve ser uma dor você se jogar em cima de uma pilha de moeda. Eu queria deixar claro que é fisicamente impossível nadar em uma pilha de moeda. É uma dor, bro. É impossível, porra. Akira é foda pra caralho. É que nem o Alex falou, é o filme que todo mundo que diz eu sou o otaku. Você tem que ver Akira. Akira é essencial pra todo mundo. A história de Akira é fantástica. Eu não gosto muito desse negócio de, ah, é, se você for nerd, você for otaku, você tem que assistir tal coisa. Mas Akira é meio que subentendido, cara, que você deu assistir. Cara, deixa eu fazer um adendo. Filme de animação nerd que tem 8.1 no IMDb. Só um adendo rapidinho. Primeiro, se você chega, bate no peito e fala eu sou otaku, se interna, filha da puta. Se você bate no peito e fala eu sou otaku, eu falo, coitado de você. Você tem orgulho de falar isso, você tem sérios problemas, assim, né? Você tem orgulho de você ser nerd, tem toda uma construção em cima disso. O cara que fala, bate no peito e fala eu sou otaku, primeiro ele não entende o que é otaku, e segundo ele não tem amor próprio. Não, fora que teve um cara que falou que a gente não pode ser considerado otaku porque a gente não gosta de Haruhi. Mandou nos e-mails dólares. Eu não sou otaku, não é nem Naruto. Não é nem Naruto, tá ligado? É Haruhi. Ele mandou um e-mail pra gente, acho. O cara comentou dólares. Vocês falam mal de Death Note e Haruhi. Vocês não sabem a grandeza da cultura otaku. Vem cá, ele comparava com o Tezuka, né? Ele comparou o Haruhi com as obras do Tezuka. Por favor, alguém me elucide. Haruhi é aquela menina retardada que é Deus, né? Exato, que todos os episódios é tudo misturado. Que é o sonho dela. É, existem animações básicas que, pra você bater no peito e falar com orgulho que você é otaku, vamos lá. Não sei, vai que você tá na, vai que você tá no Anime Friends. É Akira. Mico. Cavaleiros do Zodíaco. Calma, pô, tô falando de coisa séria. E eu falei pros dois. Akira, as obras do Miyazaki. E o Ghost in the Shell. Desculpa, discordo. Coloca Bebop aí, velho. Discordo totalmente. Por quê? Se você bater no peito e falar, eu sou otaku porque eu gosto do Miyazaki. Não, cara, você gosta do Miyazaki porque você é inteligente, não tem nada a ver com você ser otaku. Porque você tem bom gosto, cara. Porque você tem um bom gosto porque você gosta do Miyazaki. Seu otaku. Se você é a mesma coisa. É uma doença. Não tem nada a ver. Não, coloca Bebop aí, velho. Bebop é outro nível também. Ah, não, sim. Cara, Bebop, Ghost in the Shell. Tem animações. Tem animações aqui de Marvel, se quiser, tem Scaflaw também. Peraí, ninguém conhece Scaflaw, é sério isso? Seus otaquinhos de TV aberta. Ah, é lógico, tio Naruto, você não tá vendo que eu tô gravando com minha bandana? É lógico. Seus otaquinhos. Como assim? Existe outra coisa além de Dragon Ball? Porra. Como é que a gente falou de uma porrada de coisas, a gente esqueceu de falar da parte mais importante do filme. Cena do Estádio Olímpico de Tóquio. A gente descobre o que é o Akira. Batalha final. E do nada aparece. Eu acho que a gente não deve falar dessa carne gigante. Cena, diabo. Estraga a cena. Não. Eu não vou falar o que acontece. Só que isso é foda pra caralho. Sim, mas não estraga a cena. Genial. Não falei como bolo de carne gigante. Na realidade, parece, eu acho que falei, porra. Eu posso dar alguns nomes aqui desnecessários. Mas que me deu vontade de dar agora os nomes. Pois não. Pode. Mitsuo Iwata é a voz do Kaneda. Sim. Nozuki Sasaki é a voz do Tetsu. Sim. Mankoyama é a voz da Kei. Seisho Genda é a voz do Ryu. Hiroshi Otaki é a voz do Nezu, nunca lembro. Nezu é aquele cara de rato lá, o político, né? Koichi Kitamura é a voz da Miyako, a que vocês falam que aí no Brasil ficou com voz de homem. Ah, sim, que falaram que no filme ia ser a Helena Bonham Carter. Cabe bom a luva o papel pra ela. Sim, e tem mais nomes aqui. Então, o inspetor, a voz do inspetor é Michihiro Ikenizu. Não precisa, porque eu aposto que ninguém tá conhecendo essa galera toda. A Miyako que você falou aí, no Brasil ela foi dublada pelo João Batista e ela só teve na dublagem da Master Sound. Então. Ô, Caco, então, quem vai. Assim, pelo que você deu nas notícias, quem vai fazer quem lá no live action? Cara, não no live action. Não revelaram muita coisa, na época falaram do DiCaprio fazendo o Kaneda. Mas também já falaram no Zac Efron fazendo Kaneda. Mas eu posso dar real, esse projeto, cara, ele não vai sair. Então, não vai. Tá 10 anos já quase no muro, esse projeto lá. Eu nasci com essa história, cara. A verdade é que é a Warner que tem os direitos. É a própria. Na verdade, a Warner não sabe o que fazer com o projeto. Vamos fazer um live action de Bleach e tá aí. Eu posso dar um nome improvável? Vocês vão acreditar? Sim. Mas que tá me envolvido nesse projeto? Will Smith. Will Smith, sim. Que caralho. Vai fazer o quê? Presta atenção. Você sabe quem vai ser o diretor dessa bosta? Will Smith, ele pode fazer o que ele quiser. Essa bosta? O diretor vai ser o maluco que fez A Casa de Cera com a Paris Hilton. Ok, ele não gosta. Nossa, cara, aquele filme é muito ruim. Nossa senhora. Mas, vamos dar um ponto extra pra ele. É o diretor de A Orphan. Ah, foi bonzinho. Se fosse o Guilherme Del Toro dirigindo, até teria uma esperança. Puta, se fosse Del Toro. Puta, se fosse o Del Toro. Não, você sabe quem é o Del Toro que... também, cara. Todo projeto que ele inventa de fazer acaba dando merda. Você sabe quem eu queria que dirigisse? O Zack Snyder. Nossa. Você não quer o Michael Bay também, não? Você não quer o Michael Bay também, não? Não, o Michael Bay. A Mega Fox estar no filme, vamos com certeza. Lá. Vamos lá. Ele simplesmente fez as três melhores adaptações de quadrinhos ever. Só, ele só fez isso. Desculpa, foi mal. 300, Watchmen e Man of Steel. O Watchmen é bom? Cara, meu Deus. Mas, você vai falar. Adaptação de quadrinhos já teve. Nossa senhora, eu não vou falar nada. Watchmen, como é que é, Alex? Não vou falar nada. Acabaram com a discussão. Você sabe quem de verdade deveria ser o seu diretor de Akira? O Tim Burton, velho. O Caneda ia ser o Johnny Depp. Você falou que ele é o Batman, é bom que manda eles ao Tim Burton, porra. Encerra isso, pelo amor de Deus. O Caneda ia ser o Johnny Depp. O Tetsu ia ser a Helena Bonham Carter. Não, Tim Burton não. Para, pelo amor de Deus. O cara me fala que o Watchmen é bom e tá reclamando que o outro brinca com o Tim Burton. Consideração final, Alex. Sem falar do Watchmen. Não pode falar de Watchmen? Ah. Não, então. Akira, eu acho que é um. Tipo, ele é um filme muito bem feito. Ele é um filme extremamente sério, ele é um cyberpunk, mas ele é violento, ele é muito legal, mas é que, tipo, ele também não é um futuro muito distante, né? Ele é um futuro, sei lá, a tecnologia não é tão evoluída, entendeu? Em 1988 era distante sim, cara. Não, pra 1988 era distante, mas a tecnologia não era uma coisa megalomaníaca, entendeu? Não é De Volta pro Futuro. É, não é De Volta pro Futuro. Ainda não. Não é um Minority Report, entendeu? Eu gosto bastante de Akira. Eu vi... A primeira vez que eu vi Akira, eu já era grande, já era mais velho, tinha... Já era grande, não ia rolar. Grande é sacanagem, cara, não. Vai tomar no cu todo mundo aí. Vai tomar tudo no cu. Vai tomar todo mundo no cu. Eu devia ter uns 15 anos, por aí, se não me engano. E agora você eu adorei... Agora... 15 e 3 meses. Então, eu tinha 15, voltei, faz mais ou menos uns 2 meses. Foi mais ou menos semana passada de assistir. Eu daria. Também vai ter que ter nota ou é só conversando? Por favor. Então, cara, eu dou 10. Vamos contar quantos 10 sai. Vai lá, Luigi. Você que assistiu Akira pela primeira vez. Vamos lá. Finalmente. Cara, se converteu. Então você tem que assistir Frozen agora, Paulo. Cara, você assistiu Lincoln, o bagulho dos vampiros e, velho, não quer ver Frozen. Não, vocês não estão entendendo como eu tô feliz que eu consegui fazer o Luigi assistir Akira, brother. Eu quero que o Luigi agora fale sobre Akira, por favor. Eu achei pilhado pra caralho esse filme. O Caco ficou enchendo o saco, eu falei, vamos assistir. Gostei do filme, achei o filme muito foda. A direção é muito boa, a trilha sonora, cara. Não tem nem o que comentar da trilha sonora, né? Os personagens são da hora. Eu só achei que meio que o universo dele não foi tanto assim, sabe? Apesar que o japonês adora o universo pós-apocalíptico de guerra nuclear, né? Desde Godzilla, assim, né? Então meio que do nada, assim, você acho fala que... Você fala em Godzilla, vem o Ken Watanabe na minha cabeça direto falando Gojira! Gojira! Só essa parte que presta também, né? É a única. Cara, é um filme sensacional, cara. Eu dou 10 de 10. Olha aí. Não tem muito o que falar. 2-10, hein? Já deu 20. Beijão. Eu dou 10 nesse negócio, velho, com o Suíço ou não. Você comia. Você dava pro caneta? Você dava pro caneta também? Gente, deixa o cara falar. É um dos animes revolucionários, tá ligado? E não só pela questão da história, pela questão da história ser boa, mas sim pela questão também da produção e a obra em geral. Eu acho que ela é uma das melhores já feitas e pra mim ela merece um 10. Ásia Lima, por favor. Então, vamos lá. Eu gosto de Akira, é um dos filmes de animação que eu já assisti, é um dos meus prediletos, tá no meu top 5 aí, vai. Acho uma história muito boa, só que o filme, pra mim, na minha visão, ele tem um pecado mortal, que é deixar muita ponta sem explicação. Isso é uma falha do roteiro até. E ele também não tem alguns personagens que logo no começo você acha que são desenvolvidos e acabam não sendo desenvolvidos direito. Aquele amigo dele, né? Que era super amigo dele e o cara morre, que ele entrega, que ele fala pra entregar a moto pra ele. Os caras é o Herbert, totalmente. Até o resto do personagem, e não há uma utilização pra algumas coisas que acontecem que parecem importantes, mas depois é largado de lado e vambora com a história. Eu acho que. Acho que os coadjuvantes são assim, né, Zé? Também. Ou não, você não acha? Boa parte dos coadjuvantes também são assim. Não são bem trabalhados assim. É, você pensa que vai ter alguma importância e acaba não tendo. É. E quando eu digo trabalhar, não é nem você. Ah, meu Deus, vamos contar todo o background dele. Não, é dá um trabalho melhor, vai. Cuida um pouco mais do seu personagem. Faz com que ele tenha alguma importância, mesmo ele sendo um coadjuvante. E eu acho que falta um pouco disso. Por isso, a Kira não leva 10, na minha opinião. Ele leva, vai, aí um 9, porque eu amo a história, porque eu tenho uma memória afetiva muito grande por ele. Como eu disse, a última vez que eu assisti a Kira foi quando eu comprei o DVD original e foi em 2009. Mas tem legenda, né? Tem legenda. Vai que você gosta de assistir de novo sem legenda. Não, eu não sou tão imbecil assim, calma. Mas logo no começo dos anos 2000 eu assisti ele legendado. Então leva um 9 aí e é isso. Mas ó, eu recomendo pra caralho. Quando eu falo eu recomendo que todos assistam, eu não tô falando de otaku, não tô falando de nerd. Gosta de cinema? Você gosta de uma história bem... Exatamente, gosta de cinema. Gosta de cinema, assistir um filme bom e ter uma boa experiência e pensar sobre a ideia do filme, assista Akira. Eu acho que se eu ler o mangá, eu vou ter uma experiência melhor. Então, vai ser uma experiência diferente. Talvez. Não, vai ser uma experiência diferente. Você vai entender, ó, eu juro pra você, quando você lê, você vai entender que não é melhor nem pior, é diferente. É a mesma coisa de você ler um livro, que tipo assim, você assiste o filme e depois lê o livro. Depende. Tem que cagar tudo, mas assim, se o filme é bom também, se o filme é bom também. Eu só li um pouco do mangá, não cheguei a ler o mangá inteiro, mas eu concordo com o que o Azrael falou. Eu acho que não é que um é melhor que o outro, mas eles são bem. São diferentes. Exato. Eles têm, tipo, perspectivas diferentes, eles têm visões diferentes, assim. E eu acho que os dois são muito bons. Eu achei que a adaptação foi muito bem feita, o filme é muito bem feito. Quando eu falei, você tá vendo um filme, assim, você falou o Percy Jackson. Lógico, isso é um exemplo horrível, porque o filme do Percy Jackson é ridículo. Se o filme é ruim e o livro é bom, tem esse problema. Agora, se o filme é bom e o livro também, vai no do Akira, é uma experiência nova. Deixa eu usar um mamilos aqui pra falar uma coisa que o João me citou e eu só me recitando isso do João. Não, cara, não mostra o mamilo, por favor, não mostra o mamilo. Não mostra o mamilo. Uma comparação sobre experiências diferentes entre, no caso, o mangá do Akira e o filme, é se você pegar o Robocop do Padilha e o Robocop do Verhoeven. São dois filmes com o mesmo personagem, são dois filmes diferentes, totalmente diferentes, com duas ideias totalmente diferentes, e são dois excelentes filmes. Eu falo mamilos porque Robocop divide opiniões. O pessoal divide opinião com o Robocop por causa daquele mimimi do meu tempo era melhor. É, tipo vamos isso. Vamos falar a verdade. Mas peraí, também tem o caso de serem mensagens diferentes, né? Não dá pra você julgar. Tá bom, Paulo, cara, por favor. Foi a segunda vez que eu vi Akira, as duas vezes eu vi dublado e por incrível que pareça com a mesma dublagem. Apesar de todos os defeitos que a galera apontou, que realmente falta muito, tem alguns pontos que realmente não são muito explicados e tudo mais. Só que ainda é justificado porque são 2 horas de filme, eu não vi legendado, as duas vezes que eu vi foram dubladas, que por sinal é excelente. E a nota também vai pro 10, porque é tira, cara, é obrigatório qualquer fã de cinema ver esse filme. Aquilo ele tem um problema, além desse problema do. Que é. Os personagens são bem explorados alguns. Ele também é muito rápido do meio pro final. Depois que ele chegou no estádio olímpico, é uma maluquice da porra, porque ele corre muito com o filme. E é um costume do Kaito Hirotomo, né? Porque ele faz isso em Metrópolis também. Cara, aí tem o defeito dele. Aí é que qualquer filme japonês que você pegar pra assistir de animação. Não sei porque. Não, senhor. 90% das animações. Não, exceto Ghibli. Não, mas senhor. 90% das animações baseadas em mangá, muitas delas são corridas assim. Não, animação eu não diria. É porque assim, você fala animação, você também tá falando de seriado. Você falou tirando o Ghibli. É que assim, se você for pegar filme de Naruto, filme do One Piece, ele inteiro é corrido. Cara, eu nem considero esses filmes. Eu também não, né? Agora, o filme pra ficar na história é o filme dos Cavaleiros do Zodíaco, cara. Isso nem é super aproveitado a qualquer minuto. O filme dos Cavaleiros do Zodíaco, ele é corrido o filme inteiro, cara. Os caras falam, parece que eles aceleraram a dublagem na edição, porque senão o filme acaba e a dublagem continua. E é por isso que é bom. Porque acaba, é uma porrada rápida, né? Não é que nem aquela animação doce. Gente, eu vou ser sincero. A manchete reprise. Então, aí é o seguinte. Eu tô aqui pra ter um filme novo, então. O Akira, ele é muito foda, todo mundo deve assistir. Ele é genial, Katsuhiro Otomo. Tem esse problema do final, que ele é meio corrido. Metrópolis também é, mas assistam Metrópolis também. E, cara, sério. Ouçam o cast do Dólar sobre Metrópolis. Obrigado, também. Obrigado, Alex. Mexendo no veterinário. E, cara, assistam Akira 10 de 10 de mil. 10 de mil é foda, né? Não, assim, assistam Akira. 10 de mil, ele recebeu 0,01 a nota dele. Parabéns, Capo. Isso porque você gostou, né? E, cara, assista Akira e isso aí até semana que vem. Tchau. Até semana que vem. Bom. Até outro dia. Isso é tudo, pessoal.